A música do artista em destaque nesta crónica é simplesmente superior. Muitos seriam os adjetivos a caber no tamanho das melodias de Nick Drake, mas rebuscar nas palavras seria, neste caso, redundante. E se afirmarmos que na música folk e acústica dos nossos dias a obra e os méritos de Drake constituem-se como as maiores das influências, não exageramos, com certeza. Há factos indesmentíveis sobre este gênio. A melancolia rara e genuína das suas canções, a beleza harmónica incomparável das suas melodias, o virtuosismo na execução da guitarra e o talento incrível para a lírica musical. A arte de Nick Drake foi quase sempre e por quase todos incompreendida e ignorada nos seus dias, promovendo de forma gradual um fechamento do músico sobre o seu interior, escuro e silencioso. Editou apenas 3 discos. O primeiro, chamado Five Leaves Left, em 1969, ainda Drake era um estudante de literatura na Universidade de Cambridge. Com apenas 21 anos de idade, estreava-se com canções maiores, temperadas por arranjos de cordas exatos e por vocalizações quase sussurradas, a dizerem da natureza e do seu avesso. Vieram mais 2 discos, mas a falta de reconhecimento da sua obra agravou definitivamente o estado emocional de Drake, empurrando-o para a casa dos seus pais. Em 1974, com apenas 26 anos de idade, morria um dos músicos mais geniais e inspiradores que a história ofereceu. Desapareceu há 35 anos, mas o tempo para a sua memória nunca será demais. No Vidro Azul, foi sempre assim. Do debut de Nick Drake, Five Leaves Left, o tema Riverman. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime, that she prayed today for the sky to blow away or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, Gonna tell him all I can about the band. Feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose